Oi, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz da Piracema. De novo. De novo. E a Piracema é a palavra-chave, assim. É o nosso enigma de hoje do programa. É o nosso enigma. E eu acho que eu prefiro continuar não sabendo o que significa. Não, muito pelo contrário. Vamos lançar uma campanha na página Lixeirinha. O que é Piracema? Nos digam, nos responda essa pergunta. O que significa Piracema? É. Ah, tá. Boa. Não, tô brincando. É brincadeira. Ok. E como vocês ouvintes devem ter percebido, a gente tá com um equipamento novo aqui. Eu construí um microfone, na verdade, né? Improvisei um microfone estéreo aqui. Demorei umas 7 horas para construir esse microfone. Pesquisei bastante e tudo mais. É um microfone que eu construí para gravar um violão acústico numa trilha que me encomendaram, né? E só que eu acho que a qualidade dele ficou tão boa que a gente vai passar a usá-lo de agora pra frente, porque o microfone que a gente usava antes, que é um Samsung, né? Meteor, é muito bom, é profissional, eu comprei no Mercado Livre, coisa e tal. Só que não é pra rádio, sabe? Ele funciona pra gente fazer o programa e tal, mas eu comprei ele com outras finalidades e a gente vai passar a usar esse microfone daqui de agora pra frente. Enfim, chegamos no segundo bloco do programa Lixeirinha, né? Aquele bloco... Ah, falando em programa, falando em Lixeirinha, ontem aconteceu uma coisa muito chata, chatíssima, que eu não gosto nem de lembrar, assim. Porque eu, como vocês sabem, eu sou um cara muito aberto, muito... Eu não tenho nada a esconder, assim. E daí eu não tenho... Como eu sou um cara muito aberto, eu não tenho problema de compartilhar minha senha do Facebook, a minha senha da internet, dos meus e-mails, que eu uso sempre a mesma. E a senha que eu uso, eu vou aproveitar e vou falar pra vocês aqui, a senha que eu uso é... Ei, espera um minuto! O que é aquilo? É um pássaro? Não, amiguinho. É uma piracema voadora? Não, meu filho. É um bagre voador? Não. É apenas o... Notícias do Mundo da Música! O meu quadro preferido do programa de Lixeirinha! É bobo, hein? Eu, né? E vai que é tua! Então vamos lá para o nosso Notícias do Mundo da Música de hoje. E sobre aquele EP que a gente vem falando há alguns programas. Para de pular, menino. Ah, é bom pular. Eu estou pulando que nem um louco. Aquele EP do Tame Impala com Flaming Lips, né? Que é o cover. Vai falando aí que eu vou buscar água e já vem, tá? Aquele EP do Tame Impala com Flaming Lips, que na verdade são 4 músicas, covers um do outro, né? A gente já tocou aqui uma faixa do Flaming Lips, que virou até clipe. Um EP super desnecessário, por sinal. A faixa do Flaming Lips tocando uma música Tame Impala, Elephant. E agora a gente vai ouvir uma música, né, do Flaming Lips sendo tocada pelo Tame Impala, a Are You a Hypnotist? O EP já tá por aí, rolando pela rede, mas se vocês quiserem comprar o vinil, é só vocês ficarem ligados na agenda dos caras que estão fazendo um turnê mundial e segui-los e comprar o vinil deles. E boa sorte pra vocês. Tomara que vocês consigam. E voltou a nossa água gelada. E a nossa segunda notícia do mundo da música. Aquela banda Luscious Jackson. Ah, eu lembro dessa banda. Uma banda dos anos 90. Exatamente, uma banda formada no ano de 91. Lançou agora seu 5º álbum. O último foi lançado em 99. Então a banda tava 14 anos sem lançar nada. Parece que eles lançaram em 2004 um EP, assim, se eu não me engano. Eu conheço pouquíssimas coisas dessa banda, mas esse disco de 2013, o Magic Hour, Eu ouvi inteiro, ele é bem dançante, feliz, more good vibe, assim. Eu acho que vale bastante a pena ouvir. Eu não sei se é parecido com as outras coisas da banda. Ah, eu não ouvi o novo, mas, assim, pelos, acho que elas têm uns 4, 5 discos, assim. Tem discos delas que são bem... Assim, uma mistura de trip-hop com umas paradas meio rap, meio pop, assim. É, então, isso aqui tá bem pop, dançante, uns hip-hop também, mas é bem up, sabe? Então, a música que eu escolhi é a quinta faixa pra representar o disco, chamada I'll Turn It Up, né? Pra vocês terem uma ideia. E a nossa terceira notícia, infelizmente, que eu fico muito triste quando esse segundo bloco termina. Ah, eu gosto sim, muito dele. Pois é. Nem sempre se pode ser Deus, né? Por isso que eu estou gritando. No dia 2 de dezembro, o Morrissey vai liberar a gravação que ele fez para Satellite of Love, do Lou Reed, em uma apresentação que ele fez em Las Vegas. É, nas palavras do Morrissey, a respeito do Lou Reed, abre aspas, ele, Lou Reed, esteve por aqui toda a minha vida. Ele sempre esmagou meu coração. Agradeço a Deus por esses, como Lou, que seguiam as próprias leis. Caso contrário, imagine como o mundo seria maçante. Fecha aspas. Foda, hein? Muito bom, né? Enquanto não sai a versão do Morrissey, que obviamente nós vamos tocar aqui um lixeirinho assim que sair, assim que ele liberar, vai sair inclusive junto com uma audiobiografia dele, que a gente vai comentar mais aqui também quando surgir a oportunidade. A gente vai ouvir hoje, agora, a versão da Mila Jovovich pra música, que inclusive era a música que eu estava ouvindo, assim, tipo, quando ele me falou, o Twizzle me falou que o Lou Reed tinha morrido. Ah, é verdade. Logo depois dele me falar, começou a tocar essa música no carro, assim. É verdade. Como não chorar, eu né? Eu fui buscar ela lá, ela tava fazendo prova, eu fui buscar ela. Daí eu dei a notícia, né, que o Lou Reed tinha morrido. Foi difícil dar essa notícia pra ela, porque há um tempo atrás ela tinha me falado que quando o Lou Reed morresse, ela ia surtar e tal. E por coincidência, tocou essa música no nosso radinho lá, que é a Mila Jovovich cantando Satellite of Love. Foi muita coincidência, assim, porque a gente coloca em aleatório, a gente não sabe que música vai tocar na sequência. Pois é. Enfim, oh, Lou, I love you. I love you. Mas então, se você é seguidor da nossa página no Facebook, que daqui a pouco isso vai dar pra você, você vai ser assim, recompensado, você vai ter um prêmio, um bônus. Porque eu vou deixar pra vocês lá o vídeo do Morrissey que um fã gravou nessa apresentação dele em Las Vegas, cantando a música. É, bacana. E ficou lindo mesmo, realmente, eu adorei, eu amei. Assim, o Morrissey também é uma pessoa incrível, fodástica, né? Uhum. Então, e o endereço do lixeirinho é da página. Bom, eu não entendi muito bem o que você disse, eu entendi que você falou que eu ia dar e tal, mas que eu vou aproveitar, que a gente não tem muito tempo aqui, né, pra eu te perguntar o que você quis dizer com isso. Mas eu quero dar a página do lixeirinho aqui também. Ah, dar a página do lixeirinho. Agora fica assim. Que é www.facebook.com/lixeirinha. Aproveita e curta a página. Não vai te arrepender. Oh, yeah. E é isso, ficamos por aqui. Vamos de som. E logo mais a gente volta com mais lixeirinha. Não, sai daí. long, living deep inside her head. When she sees him on the dance floor, she wanna do things she'll regret. He sees her here and everywhere, he don't wanna come on too strong. He's just waiting for that perfect beat, he's just waiting for that song. lixeirinha. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow.